Será que eu aguento mais um ano? Já foi um ano? Eu sou o Renan Alves, escalador, podcaster do Na Trilha. E eu, Lúcia Conrado, escaladora e também podcaster do Na Trilha. A Trilha comemora seu primeiro aniversário e convidamos você, ouvinte, a conhecer como começou a nossa aventura. Vamos apresentar algumas curiosidades, receber convidados que para nós foram fundamentais desde antes do lançamento do primeiro episódio. Aliás, você sabe quando foi essa data? Convido você, ouvinte, a descer da bicicleta, sair da canoa, tirar o tênis, descer da pedra e pousar em um lugar seguro e confortável para apreciar esse nosso momento comemorativo. Apesar de não ser um episódio para descomplicar algum esporte, esse programa é especialmente para aquele que é a razão de continuarmos seguindo em frente. Você, ouvinte. Mas logo, logo, depois... Opa, peraí, hoje não vem, gente. Hoje não tem leitura de e-mail. Não vai ter o feedback do ouvinte. Exatamente. E nem, não vai ter o feedback de programas anteriores. É verdade, não vai ter feedback de programas anteriores, porque a gente vai usar isso aqui para fazer algo diferente. Eu agradeço você, ouvinte, que fez o download desse programa para conhecer um pouco da nossa história, e eu espero que você possa curtir. Então, para começar, Lúcia, o que que eu fiz? Não é novidade para quem acompanha a gente, que a gente interage muito com eles ali, interage também com outras redes sociais, mas o Telegram é onde fica, a gente fica mais juntinho ali, né? É verdade, né? No Telegram, principalmente, é a mídia social que a gente mais... Rede social, Luz. O Telegram é a rede social que dá pra nos aproximar do ouvinte, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá no Telegram, falei com o pessoal, olha... Hoje nós vamos gravar o especial de um ano. E diz pra gente o que, que você, como ouvinte, né, sentiu de ter conhecido Na Trilha. Então eu vou ler aqui algumas participações que nós tivemos lá. Mas assim, eu não quero, Lúcia, deixar o ouvinte que não participa do Telegram, vamos colocar assim, constrangido, né? Que, é uma patotinha e tal. Não é isso. É um meio que eu tenho ali de ter um retorno rápido, né, uhum, de quem tá junto com a gente ali, mas eu quero deixar aberto aí, qualquer um pode participar de qualquer outra forma, né? Sim, no Facebook, né, no Instagram, no nosso site, então assim, dá para interagir. Então falando nisso, qual que é o nosso site? Ah, nosso site é fácil, eu falava muito isso, gente, www.vcnatrilha.com.br. VC de você de internet, tá, galera? Você, meu querido, né? Nosso querido ouvinte, você mesmo. Ó, nosso e-mail é natrilhapc de podcast @gmail.com. E natrilhapc também é o que também nós utilizamos em nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Não precisa se preocupar em memorizar tudo isso que a gente tá falando, não. Vai lá no Dr. Google e digita podcast Na Trilha, Na Trilha Podcast, que você vai encontrar a gente facinho, facinho. Vamos citar aqui algumas pessoas que participaram com a gente lá no Telegram. A primeira delas aqui é a Camila Mascarenhas. E o que, que ela falou? Foi o seguinte: parabéns pelo um ano do Na Trilha, que venham muitas e muitas trilhas pela frente. Eu acho que em comemoração tinha que marcar uma atividade com os ouvintes, pelo menos os que estão próximos. Eu já conheci o Giordano, que já inclusive gravou podcast com a gente, num final de semana que eu e uma turma fomos escalar. Então, isso já é legal. Um segundo comentário que a gente tem aqui, na verdade não é em ordem não, tá? Mas eu quis contemplar bastante o pessoal ali do grupo do Telegram, que colabora muito com a gente. Mas eu vou, de repente, citar de maneira rápida, tá? Rogério Miranda: conhecer o Na Trilha foi renovador. Estou muito acima do peso e sedentário. Ouvir os programas me animam cada dia mais a me mexer ao ar livre. já que não gosto de academias, e me reconectar com a natureza, coisa que fazia muito na adolescência e acabei deixando de lado. Obrigado, Renan e a Lúcia, por fazerem o programa da forma descontraída e divertida, além de proporcionar um espaço, o Telegram, para conhecer novas pessoas e nos divertirmos diariamente. Vida longa ao Na Trilha. Aí, tá vendo? Rogério, eu compartilho de uma coisa com você. Eu também não gosto de academia, eu gosto de do ar livre. Olha, legal ali que ele falou que o Telegram ajudou ele a conhecer outras pessoas, né? Ah, nós temos o Petrus Davi. Ele fala assim: pra mim, o Na Trilha cumpriu e cumpre a promessa a cada episódio que passa, que é descomplicar aquilo que parece complicado. Eu estou muito feliz com o que vocês conquistaram com o podcast até agora. E acho que tem umas poucas recompensas que o ouvinte pode receber, além de ter o seu comentário lido, que é o tão cobiçado prêmio Joinha, que muitos brigam com unhas e dentes por ele. O Na Trilha ainda vai trazer muitas pessoas para o esporte, os esportes outdoor, se é que já não trouxe, e por isso já fizeram um bem danado para a podosfera e para mim também. Poxa, isso é legal de ouvir, tá, Petrus? É, acontece que o Na Trilha ele tem um tema diferenciado aí, né? Mas é, a gente vai acabar falando um pouco sobre isso no programa. É, o Na Trilha tem a pegada, sacou? Ó, o Paulo Vitor, que foi o primeiro ganhador do Prêmio Joinha, lembra disso? Ele diz aqui: parabéns pelo primeiro aniversário do programa. Incrível como que passou rápido. Eu tive o prazer de acompanhar as primeiras conversas sobre a ideia de fazer um podcast. Ouvi o piloto, ter meu feedback, antes mesmo dele ir pro ar. Notei a evolução do host, da cadência do programa, edição, etc. Nesses 12 meses, aprendi um bocado sobre vários esportes e sobre a vida outdoor. Acho que consegui colocar algumas técnicas em prática. Vou continuar fazendo jabás gratuitos para os meus alunos e torcendo para que o programa cresça e ganhe mais espaço na podosfera. Parabéns mais uma vez, Renan e Lúcia. Forte abraço. Pô, Paulo Vitor, forte abraço. É muito bom ter você como ouvinte, como um colega que acompanhou desde o início mesmo lá do Na Trilha. Dayana Almeida. Conhecer o Na Trilha foi uma alegria enorme. Eu nunca fui esportista, mas sempre gostei de atividades outdoor e de me aventurar em algumas experiências mais radicais. Mas com filha pequena, estava bem difícil praticar qualquer coisa. Olha, a Dayana, ela é bem sagaz, né? Ali no comentário dela, ela já manda um mini jabá ali, meio que subliminado do programa dela, né? Que é o Gerando Novas Histórias. E foi através do Na Trilha que eu pude voltar a sentir alguma adrenalina, ou apenas o cheirinho do mato. Foi também pelo Na Trilha que conheci o Renan, hoje um grande amigo, e a Carol, com quem formo uma linda família. A Lúcia também é uma querida, e quem acaba me sentindo íntima só de ouvir o programa. Ouvi todos os episódios e espero que tenham muitos outros. Uma trilha longa ao Na Trilha. Lúcia, eu senti ali que ela colocou a Lúcia também uma querida só como por educação, né? Ah, eu achei tão meigo, gostei. Pô, Dayana, gostei, eu me senti querida, tá? O Renan tá querendo criar intriga, você percebe, né? Agora olha só, Lúcia, esse comentário aqui, cara, que eu recebi, eu dei muita risada. É muito ousadinho. Ah, deixa eu ler, ele colocou em caixa alta. Não tem coragem. Nós não, você lê, que eu sou tímido. Ah, não, eu não, eu sou mais ou menos. É, parabéns ao melhor podcast da podosfera. Querem que eu repita? Vou repetir. Parabéns ao melhor podcast da podosfera. Ah, palmas! Eu precisava saber de uma coisa antes. Quantos podcasts ele ouve? É o melhor podcast sobre esportes outdoor, mas só tem ele, né? O Na Trilha, ele é um dos únicos, né? Com muita responsabilidade e, sei lá, eu tenho medo de falar assim, sabe? É o único e tal, mas... Porque a gente não conhece todo mundo, né? Então fica difícil da gente falar que é o único. Esse universo não tem fronteiras, né, gente? Exatamente. Então eu poderia arriscar dizer que o Na Trilha foi um dos primeiros a falar de esportes outdoor como um todo. Né? Tem tantos outros programas aí que falam sobre esportes, que falam sobre aventuras e tudo mais. Mas o Na Trilha ele tem aparecido aí como algo diferente do que a galera produz aí. Deixa eu continuar. Não, lê. Agora você lê o que ele escreveu. Palavras do Samir, tá, galera? Digo isso, pois esse, sem dúvida, é o melhor podcast que tenho em minha lista. Olha, já não escuta só um. Gente, tá, ele escuta dois podcasts, deve ser. Ouvindo o Tourcast, foi que eu conheci o Na Trilha. Mas ainda dos dois que me identifico ainda mais com... Olha só. Mas olha, querendo criar um... Eu não tô conseguindo, não. Mas... Pera aí. Mas ainda dos dois me identifico ainda mais com o Na Trilha. Olha só, o Samir Reis aí deve estar se roendo agora, né? Não posso fazer nada. Cara, olha isso aqui. Posso dizer isso, pois já ouvi todos os 30 episódios. Ah. Como assim? Não, a gente tem 17, a gente tem 17, 18 com esse agora. 30 episódios? Como, como assim? Como 30 episódios, diz ele aqui. Pois ouvi dois deles 3 vezes cada e os outros alguns 2 vezes. Caraca. Em minhas aventuras de MTB, que é a sigla para Mountain Bike, principalmente levo como lei o que é orientado a ser feito como segurança. Como treino e faço pedaladas longas quase sempre sozinhos, o que me exigem mais, tem sido fundamental as dicas outdoor que recebemos pelo podcast. Deixa eu dizer o seguinte, pra mim é assim, olha, tá difícil ler esse comentário seriamente. Cara, a gente vai dar troféu joinha pra esses comentários, eu tô olha, eu aqui. Acho que se tivesse troféu joinha ia ser complicado, viu? Deixa eu dizer o seguinte, pra mim é assim, se foi dito na trilha, é regra fundamental pra sobrevivência. Cara, Samir, você pega leve, velho. Ó, eu tô assim, inchada, flutuando aqui, viu? Parabéns, parabéns, parabéns e muito obrigado. Caramba, olha só, Lúcia, tá vendo? É. Que comentário, viu? Eu tô me achando a rainha da cocada preta, né? Eu não, né? Nós, né? Não, eu. Pois eu, é. Eu. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. Então olha só, vamos lá para nossa história de como que surgiu na trilha. Uhum. Era uma vez... Ah não, a história não começa assim, como né? Como eu já disse lá na abertura, né? O Na Trilha de hoje ele é um agradecimento para praticamente todos os convidados, para todas as pessoas que fizeram o Na Trilha acontecer. Direta ou indiretamente, né, Renan? Exatamente. Isso já aconteceu comigo, né, de ouvir um programa, eu queria saber a história dele, de onde que eles vieram, como que conheceram e tal. Então, eu acredito que o nosso ouvinte também gostaria de saber a nossa história, né? Então, acho que nesse episódio comemorativo de 1 ano, nada mais justo do que a gente contar a nossa história pro nosso ouvinte. Eu curto ouvir outros podcasts quando completam, assim, tem esses programas especiais. Eu acho legal ouvir as experiências das outras pessoas, sabe? É bacana a gente perceber esse tipo de evolução e como que o pessoal se comporta, né? Vai, desembucha, vai, Renan, conta aí. No ano de 2014, eu já escalava, né? Uhum. E um amigo meu me apresentou o podcast do Jovem Nerd. Além disso, também o MRG. Conheci também o Café Brasil. Se eu não me engano, acho que foi você mesmo que me apresentou o Café Brasil, Lúcia. Foi eu que te apresentei o Café Brasil. Foi você mesmo, né? Uhum. Pois é. Qual que era a ideia? O Alexandre Bisinotto, né, que foi a pessoa que me apresentou o podcast. E a mim também, coincidentemente. Ele já chegou com a ideia, Renan, vamos fazer aí um podcast, que a gente falar de montanhismo, falar de escalada e tal. Uhum. Falei, pô, cara, beleza, mas o que é um podcast? Eu acho que é a frase básica e padrão que todo mundo tem quando vai falar de podcast, né? Só deixando claro pro nosso ouvinte, tudo que nós formos falar, todos os programas, qualquer coisa que a gente citar aqui, eu vou colocar na publicação desse episódio, tá? É, se você não conhece alguma coisa que a gente falar aqui, pode ir na publicação desse episódio que vai estar lá. E aí, Lúcia, comecei a ouvir, comecei a gostar da ideia e tal. Nós gravamos alguns episódios. Mas tem um detalhe, né, Renan? Essa turma era muito maior do que nós três, né? Era uma gangue, né? Era uma equipe mais ou menos de umas 6 pessoas? Umas 6 pessoas, é. Era um negócio complexo, viu, gente? Inclusive, quem tava nessa equipe também de criar o programa, aquele programa anterior, era o Redi. É. O Redi Siqueira, que já participou com a gente aqui. Até pedi ele pra mandar pra gente um salve, né? Um textozinho ou um... Pra ele mandar uma mensagem pra gente do que foi participar desse início aí. É, eu acho que a gente podia ouvir, né? Podemos, sim. Olá, ouvintes do Na Trilha. Eu sou o Redi Siqueira. Faz 1 ano que o Na Trilha entrou no ar, mas o projeto já está sendo trabalhado há mais tempo que isso. Vários esboços de pauta, gravações de piloto e muito sangue, suor e lágrimas do Renan e da Lúcia para que o programa decolasse. E hoje ele está aí, voando baixo. Tem sido um prazer participar sempre que posso. Que a força esteja sempre com esse projeto. Bom, não é mais um projeto, né? Já é uma realidade. Tá vendo só? Suor, sangue. Sangue, suor e lágrimas. É, o Redi, ele tava com a gente lá desde o início e acompanhou isso tudo aí. Só que aquele projeto não deu certo, né, Lúcio? Nós fizemos algumas gravações, mas o projeto não saiu do papel. É, acho que faltou, Renan, um pouco de maturidade daquela turma inicial para o projeto sair e deslanchar de fato como deslanchou com a gente, nós dois, fazendo o programa, né? Pois é, mas aí é que tá. Eu gostei da ideia de conhecer o podcast, né? Eu achei bacana aquilo, adorei a mídia, né? E como muita gente, a gente foi fazendo maratonas, né? É, eu também curti muito, só que eu, diferente do Renan, eu não tenho esses conhecimentos tecnológicos, essas habilidades de edição e de entendimento de música. O Renan é um mega safo nessas coisas, entende de tudo, gente. Depois de um tempo já ouvindo vários programas e tal, os programas foram acabando, né? Eu acho que mais ou menos uns 8 meses, quase um ano depois. Uhum. Eu sempre fico com aquilo na cabeça, né? Caraca, poxa, a gente podia ter feito um negócio assim também, né? Eu acredito que todo mundo que escute podcast, que é apaixonado por podcast, ele é um podcaster em potencial. Só falta um empurrão. E eu acredito que, de repente, esse programa do Na Trilha, você, ouvinte, conhecendo a nossa história, você pode ficar motivado a criar o seu também, né? E eu espero que você seja mais um companheiro nosso aí. Depois de um tempo, os episódios foram acabando, não tinha mais ninguém pra ouvir. Eu resolvi pesquisar na internet melhores podcasts do Brasil. E aí os programas que eu escutava e que eu achava que eram os únicos, olha só, eu só achava que existiam aqueles, né? Aqueles únicos programas que eu ouvia não estavam naquela lista. Essa lista, ela estava publicada no site do Meio Mensagem, que é do Mauro Segura. Comecei a ler aquilo, tinha várias indicações e não tinha os programas que eu ouvia. Falei, caramba, esse cara tá maluco. Aliás, Lúcia, o Mauro também mandou uma mensagem pra gente, né, que eu conversei com ele, expliquei pra ele o que a gente ia fazer e ele mandou pra gente. Vamos ouvir. Olá, Renan. Olá, Lúcia. Aqui é Mauro Segura e eu quero dar os parabéns pelo um ano do Na Trilha. É muito legal ver um projeto nascer, acompanhar ele desde o início, evoluir e chegar onde vocês já chegaram em tão pouco tempo. Eu lembro muito bem quando o Renan me procurou, a primeira vez que a gente se conheceu, e o pano de fundo foi um artigo que eu publiquei no Meio Mensagem, fazendo um ranking dos melhores podcasts do país. Eu acho que ali despertou algo nele, dizendo, puxa vida, tem algo diferente que a gente pode fazer, e eu acho que isso ajudou um pouco a inspirar o Renan e a equipe na criação do podcast. Eu sou entusiasta dessa mídia, e eu acho que existe um tremendo potencial ainda de crescimento. Claro que já vem crescendo muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas eu acho que ainda falta conectar anunciantes, agências, produtores de podcasts, tudo em torno de uma agenda mais comum e transformar isso realmente num negócio. Tem uma mina de ouro aí que ainda não foi descoberta. E também existe uma tendência natural à criação de podcasts de nicho, com especializações bem específicas, diferente daquele podcast mais engraçadinho, mais generalista. E o Na Trilha se encaixa muito bem aí. Quando as pessoas chegam na trilha, elas sabem o que querem e são conquistadas pelo conteúdo, pelo poder de engajamento, por tudo que o programa entrega em troca daquela audiência. O Na Trilha me encanta muito pela informalidade de todo o grupo e pela integração entre vocês. É evidente, quando a gente acompanha o Na Trilha ao longo do tempo, o crescimento, né, o desenvolvimento na arte de contar histórias e na produção do próprio programa. Eu fui pego pelo podcast desde o primeiro episódio, aquele sobre o filme Everest, porque eu adoro aprender qualquer coisa sobre Everest. Tem uma magia ali em torno de qualquer história sobre aquela montanha. Mas eu também gostei de outros programas do Na Trilha. Eu gostei dos episódios sobre corrida urbana, porque sou praticante. Escotismo, eu fui escoteiro durante muitos anos. E fotografia outdoor. Eu sou amante da fotografia e tenho equipamento sofisticado, mas sou amador, né? Também gosto muito da fórmula de chamar convidados, né? São pessoas que conhecem profundamente temas, falam e entregam valor. Isso deu muito brilho à evolução do programa. Criar podcast é igualzinho a lançar um blog. Eu sou blogueiro há 8 anos e por isso eu falo com tranquilidade sobre isso. E lançar um podcast é sempre um problema, porque se ele não der certo, em algum momento você vai ter que lidar com a frustração de ter que aceitar que não deu certo. E isso às vezes é difícil. Mas se der certo, a espada de produzir conteúdo e publicar com regularidade vai te perseguir o resto da vida. Portanto, criar, produzir, assumir publicamente o compromisso de um projeto de podcast exige muito mais do que boa vontade. É preciso planejamento, persistência, capacidade de evoluir e desenvolver o projeto, né? E paixão, principalmente paixão. E o que mais me encanta no Na Trilha, eu acho que a grande maioria dos ouvintes concordam, é a paixão. Esse é um projeto, né, feito por pessoas apaixonadas, sabem exatamente o que falam, são pessoas que falam tudo o que contam com muita emoção, e isso fica muito evidente, né, transborda nos episódios do Na Trilha. Enfim, eu quero dar aqui os parabéns ao primeiro aninho de vida do Na Trilha, que venham muitos mais novos episódios. Aí, mantenham a regularidade, gente. Vocês deram uma escorregada, mas Renan, Lúcia, segura a peteca, não deixa ela cair, porque você já tem um público cativo que curte muito o que vocês produzem. E eu tô nessa. Valeu? Abraços e vida longa ao Na Trilha. O direito puxou de orelha, né? Você viu? Pois é, então o Mauro aí foi um cara que o episódio piloto eu passei pra ele antes de publicar. Ele ouviu, curtiu, falou, ó, é legal mesmo. E ó, que diferença de edição, hein, Lúcia? Que diferença de comportamento nosso, hein? Que evolução, né? Tipo Pokémon, né? Nossa, sério mesmo? Você quer lançar Pokémon aqui? Pois é, e aí o Mauro deu uma ajuda danada pra gente aí. Quando eu li aquela postagem lá do Mauro Segura, postagem essa que também estará linkada conosco aqui nessa publicação, eu encontrei um programa lá que eu me identifiquei meio que com o nome, né? Que é o Na Porteira Cast. Ah, legal também. Gosto dessa turma, viu? Pois é, o Randall Bergamasco, ele tem uma forma de conduzir o programa dele que me cativou logo de cara. E o primeiro episódio que eu ouvi, eu me identifiquei com a história e mandei um e-mail pra ele, né? Só por mandar. Uhum. Mas aí, cara, 2 dias depois ele me responde o e-mail. Cara, isso pra mim, isso representou tanto pra mim. Eu achei tão bacana. Eu já tive uma oportunidade de mandar e-mails para outros programas, mas não acontecia de o meu ser lido, né? E eu tenho certeza que é pelos milhares de e-mails que são recebidos, né? É difícil de ler todo mundo mesmo. Mas aquilo ali mexeu muito comigo, né? O Randall ter lido, ter me respondido. Aí até que lá pela Santa falou assim, Renan, pode deixar que eu vou ler o seu e-mail no ar. Aí eu, caraca, como é que é isso, né? E ele leu, ele comentou, e isso me impactou muito. Legal. Né? Que ele, eu vi que existia uma proximidade do ouvinte com o podcaster, né? Uhum. E olha só, Lúcia, o Randall também mandou uma mensagem pra gente. Poxa. Olá a todos, quem fala aqui é Randall Bergamasco, eu sou do podcast Na Porteira Cast, um podcast de variedades, de assuntos diversos, que está no ar lá desde 2011. Pois é, eu envio essa mensagem para parabenizar o primeiro ano do Na Trilha, que é para mim um excelente exemplo de algo que eu defendo demais na podosfera, que são os podcasts voltados para nichos específicos ou dos mais diversos assuntos, que abocanha outros ouvintes aí que procuram por temas diferentes dos habituais que a gente vê, né? E eu me lembro perfeitamente de um episódio do LexCast, do nosso amigo Márcio Etiani, onde o Renan, ele disse que o primeiro podcast que ele recebeu uma resposta depois de ter enviado um e-mail foi justamente do Na Porteira. Até fiquei espantado com isso. Isso daí abriu a mente dele a respeito dessa mídia. Isso daí incentivou ele, de alguma forma, a começar o Na Trilha. É uma honra pra gente fazer parte dessa história e, aliás, eu fui um dos primeiros a ouvir um piloto do podcast que ele mandou pra mim. Eu deixo os meus mais sinceros votos de vida muito longa e próspera e que continue abrilhantando a podosfera brasileira, incentivando a prática de esportes de aventura e, lógico, ampliando ainda mais o campo de atuação da mídia podcast. Um forte abraço e parabéns pra vocês. Obrigada, né? Obrigado, Randall. Poxa. Obrigado por ter participado com a gente, por ter tido paciência de me ouvir lá no início, antes de tudo começar, e por também estar participando conosco aqui. E o Randall falou aí, Lúcia, do episódio do LexCast, do Márcio Etiani. Uhum. Lá eu era um ouvinte ainda, cara. Eu fiz praticamente um monólogo ali de quase meia hora. Mas o que ele publicou? Foi um e-mail que eu mandei pra muitos programas que eu comecei a ouvir, né? Porque através ali daquela mensagem que o Randall mandou pra mim, eu acabei conhecendo outros programas. Mas um dos programas que eu conheci e que eu acabei tendo ainda mais amizades, que eu acabei ficando mais amigo também, foi a galera do nosso cast. E eu acabei interagindo mais com eles e eles mandaram... Eu mandei um e-mail para eles também, esse mesmo e-mail que o Márcio leu lá. E uma das coisas, Lúcia, que às vezes muita gente não sabe, e às vezes algumas pessoas perguntam pra gente, é o seguinte. Quais são suas influências, né? Algumas pessoas vieram da mesma fonte, né, que foi do Jovem Nerd, né, que é onde começa a surgir a vontade de ter o seu podcast, de participar daquele bate-papo. Mas, ironicamente, o nosso cast e o Na Porteira Cast foram dois programas que acabaram me servindo de exemplo, servindo de fonte para poder conduzir Na Trilha. Aliás, povo do nosso cast, quem me apresentou no nosso cast foi o Renan. Aí ele me apresentou assim: olha, tem um programa aí, ouve aí, mas eu acho que você não vai curtir, não. Pois é, na verdade eu faço isso com um monte de programa e ela acaba ouvindo só de pirraça, né? Achando que não vai gostar. E esses dois podcasts, eles acabaram servindo de base ou de referência para eu criar para eu começar a imaginar o Na Trilha. Falei, poxa, se um dia eu fizesse um programa, se eu fosse criar um programa, um programa de podcast, ele seria na pegada de informação, que é o Na Porteira Cast, com uma descontração, uma levada mais cômica, que é o nosso cast. Esses dois programas foram as principais referências que eu tive para montar o Na Trilha. E aí, pessoal do Na Trilha, meu nome é Armando, do nosso cast, e eu tô aqui pra agradecer primeiramente ao carinho de todos, sempre o Cirilo, sempre sendo muito carinhoso com a gente lá do nosso cast, e também parabenizar por um ano de podcast. Eu lembro ainda como se fosse ontem, como o nosso cast fez um ano. Muito legal você ficar fazendo negócio por um ano assim, e hoje o nosso cast tá 4 anos, e espero que continuem assim, porque é um barato bem, bem legal produzir podcast, principalmente vocês que é um conteúdo totalmente diferente do nosso, apesar de vocês terem a pegada também descontraída, mas é um assunto totalmente diferente. Eu gosto também, já ouvi bastante, ouvi com o Luciano Pires, eu ouvi o último também, eu gostei bastante. Eu fico feliz saber que a gente influenciou vocês aí. Porra, isso é foda, né? Eu nunca imaginei começando o programa tendo alguém que a gente influenciar alguém. Tem a zoeira também, claro, mas, pô, eu fico muito feliz, Cirilo. E o Renato mandou um recado, que ele está sem microfone, né, está sem microfone no momento, ele mandou um abraço e mandou você pro inferno também ao mesmo tempo, né, você sabe como que é o Renato. Mas é isso, Cirilo, muito obrigado a todos, parabéns pra vocês, continuem com mais programas, continue, sei lá, e bota mais episódio no ar, pô, tem muito pouco. Pô, bota mais episódio no ar. E é isso, muito obrigado, queridos, pra vocês, feliz aniversário do Na Trilha, abraços. O Armando é muito cara de pau, né? Pedir mais episódio, né? Para mandar dinheiro pra gente, ele não quer, né? Pois é, e ele até parece que ele não sabe o trabalho que dá, né? não é ele que edita, é o Renato. Renato, vai comprar um microfone, tá bom? Ele achou que eu ia mandar ele pra aquele lugar, mas eu não falo palavrão, minha gente. E aí, Lúcia, esses caras aí foram que acabaram me acolhendo também, né? Várias vezes eu conversei com o Armando pelo Skype, pedindo dúvidas a ele, e ele... Não sei se ele lembra, mas ele foi o cara que praticamente me ensinou a ser, ou iniciou, né, a me ensinar o que é um host. Eu tenho que te dizer uma coisa, Renan. Coitado desses caras, porque eu tenho certeza que você pentelhou muito a ideia deles. Pentelhei, bicho. O Armando sofreu na minha mão, tá? Pode ter certeza disso. E ele praticamente me ensinou a ser um host. Ele foi o primeiro que começou a me dar as dicas e falou o que eu falo pra qualquer um, pra que queira entrar nessa vida aí de podcast. O host, cara, é aquele camarada que não vai deixar a conversa parar. Basicamente isso. Essa foi a frase que ele me falou que eu nunca esqueci. Então, Armando, obrigado por esse conselho aí, cara, você... E ele falou ali, cara, ele ouviu um programa do Luciano Pires e tal. Eu tinha mandado um e-mail relatando uma experiência que eu tive pra vários programas, pra vários podcasters, o que a mídia podcast representava pra mim. E aí o Luciano Pires... Lá do Café Brasil. Falando em Luciano Pires, eu tenho uma história. Na verdade, o Café Brasil foi o segundo podcast que eu ouvi. O primeiro foi o Nerdcast. Que eu fiquei assim, caraca, o que, que é isso? Quase todo mundo, né? É, quase todo mundo, né? O Alexandre Bisinotto me apresentou. Na verdade, os filhos dele estavam ouvindo e eu falei, que legal, que povo engraçado, que história legal. E comecei a ouvir. E eu achava, olha que ignorância, gente, eu achava que podcast... Pra ouvir podcast tinha que ter iPhone. Depois disso, eu conheci o Café Brasil. Caraca, fiquei fã do programa. Mais que fã. O Café Brasil é o meu xodozinho. Sou fã de carteirinha do Luciano Pires. Ah, é? Por N motivos, tá? Um deles quando ele gravou o programa sobre o Everest com a gente. Caraca, ele aceitou de primeira. Eu lembro que você ficou toda receosa. Ah, chama o Luciano Pires. Ah, qual o problema? Chamar o cara. E a dica, né? Renan, chama o Luciano Pires, que ele já foi no Everest. Aí você, o quê? O Luciano Pires já foi no Everest? Foi, chama ele. Ele é gente boa. Pois é, jogou a batata quente na minha mão, sendo que eu nem vi assim, né? É, você nem via assim. Eu achei tão acessível pra galera do podcast, Eu achei todo mundo tão fácil de contactar, e é mesmo. É. Eu achei todo mundo tão fácil de contactar, que eu pensei, poxa, o cara é um podcast, o cara é grande e tal, poxa, vou mandar mensagem pra ele, o máximo que ele vai fazer é não responder. Uhum. E ele respondeu, tanto a você quanto a mim. Poxa, isso fez toda a diferença. E olha só, ele também mandou uma mensagem pra gente. Põe, essa é o que eu quero ouvir assim, de camarote, vai. Nossa. Povo do Na Trilha, aqui quem fala é o Luciano Pires do podcast Café Brasil. No ano em que a gente completa aqui 10 anos de podcast, vocês vão completar um aninho, então lá vai uma mensagem de um veterano, olha só. Muitos anos atrás eu aprendi uma coisa interessante, que diziam que uma revista ou um jornal, para dar certo, precisava de 5 anos, né? Só depois de 5 anos é que ele poderia se efetivar. Se ele durasse 5 anos, ele se efetivaria como até um negócio, como um business, né? E o podcast não é muito diferente, não. Eu levei 5, 6, 7 anos para poder começar a monetizar, começar a ter um resultado interessante no Café Brasil. Evidentemente, hoje é muito mais rápido do que era naquela época, o pessoal já sabe melhor o que é. Mas o mais importante que eu vejo, se eu puder dar um recado a vocês aqui, é o seguinte, é manter essa paixão que eu sinto que vocês têm desde o primeiro número e fazer com que esse programa seja alguma coisa que preencha vocês e que dê prazer, sabe? Se não der prazer, não vale a pena fazer. O dia que parar de dar prazer, tem que parar de fazer. E o grande lance aqui é ter esse controle absoluto, é saber que vocês são o dono do que vai ser dito, sem rabo preso, poder curtir à vontade, poder brincar, poder se divertir com o que faz e, quem sabe, daqui a pouquinho, começar a transformar isso até num negócio e poder chegar naquilo que é o sonho de todo mundo, né? Ganhar dinheiro, ganhar o meu sustento fazendo aquilo que eu amo fazer. Esses são os votos que eu tenho para vocês. Olha, continuem mantendo aí a bola pro alto, para cima, né? Sempre nas montanhas, para cima e pro alto. Eu pretendo uma hora dessas retornar às montanhas aqui para recuperar também um pouco dessa paixão que eu deixei um pouco para trás, né? E espero poder daqui a mais um ano e mais um ano e mais um ano contar com vocês aí, ser convidado de novo a participar no programa e poder ver o sucesso de vocês, que faz parte do sucesso da Podosfera. Vida longa ao podcast, vida longa ao Na Trilha, pra cima e pro alto. Um grande abraço. Poxa, amei. Não, Luciano, você é 10, tá? Luciano é um cara especial, cara. É. Ele participou com a gente, ele foi super solícito quando procurado. Faz parte da nossa história. Ele, o que que ele fez? Ele publicou o e-mail que eu mandei pra ele. E ali, Lúcia, eu vi que um monte de gente tinha a mesma experiência que eu tinha. A mesma experiência que eu tive com podcasts, né? Lá eu citei vários programas também e tal. E o povo, né, foi comentando. Só que um comentário fez uma diferença pra mim naquele momento. Dentre tantos comentários ali, e no e-mail que eu mandei, nessa publicação que tava lá que o Luciano fez... eu citava, poxa, hoje eu só escuto podcasts, mas quem sabe um dia eu crio o meu podcast, né? E aí, o que aconteceu? Fábio Murakami, lá do Japão, Nagano, ele fez o seguinte comentário: Renan, o dia que você lançar o seu podcast, você me avisa que eu quero ouvir. Aí eu fiquei, caramba. Tem gente que acredita naquilo que nem conhece ainda, né? Exato, e aí eu fiquei maravilhado, falei, caramba, o cara tá... também tá querendo ouvir. Comecei a pensar, comecei a procurar a forma de fazer. E quem eu chamei? Lúcia Conrado. Euzinha! Mas eu fui a primeira? E única? Ah, então tá bom. Você sabia? não sabia. Eu tinha essa dúvida aí, uma curiosidade que nem eu sabia. Só chamei você, não chamei mais ninguém. E aí eu pensei, poxa, daquela galera que tá lá, como é que eu vou fazer pra chamar, né? Aí eu não tinha tanta intimidade como eu tenho hoje com muitas daquelas pessoas. Eu falei, bom, vou tentar a Lúcia, porque se ela negar, é porque não é pra ser mesmo. E aí você topou logo de cara, né? Eu pensei, pô, então vamos tocar. Eu comecei a pesquisar, não sei se você lembra, né? Eu falei, poxa, eu não sei editar, Lúcia. Não sei editar áudio, não sei fazer mexer nada disso, eu só mexo com vídeo. Comecei a pesquisar, fui pesquisando como é que era pra mexer, como é que era pra editar, o que que era podcast. E aí, nessa pesquisa toda, onde é que eu fui bater? Obviamente, se você jogar na internet. Com certeza no mundo do podcast, do nosso amigo... Thiago Meira. Ó, até rimou, né? Eu não vi, pelo menos naquele momento onde eu tinha procurado, nada, nenhum beabá como editar áudio. E na verdade não era disso que eu precisava, né? A informação que eu queria, que eu precisava, né, não era a que eu queria. Era de fato entender o que, que era um podcast, né, de como que ele funcionava. E o mundo do podcast lá do Thiago Meira, ele tinha tudo isso. Eu fui entendendo, fui lendo, fui pesquisando. E aí comecei a pesquisar em outros canais como é que eu faria para poder editar. Softwares, pesquisei livros e, cara, não tava dando. Não sei se eu cheguei a comentar com isso com você, né? Eu vou te dizer uma coisa, que eu era só um ouvinte de podcast, mas eu acho que lendo e entendendo as explicações ali de como que funciona um podcast, é que eu fui entender de fato o que era ser um podcaster. Né? E eu fui muito grato ao Thiago Miro também por ele ter esse empenho em fazer essa mídia acontecer. E eu conversei com ele e falei, Miro, tem como mandar uma mensagem pra gente? Vamos lá. Olá, Renan. Olá, Lúcia. Olá, ouvinte do Na Trilha. Aqui falando é Thiago Miro, criador do Mundo Podcast. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los pelo primeiro ano de vida. Essa é uma marca que costuma separar quem veio pra ficar nessa mídia de quem veio pra fazer podcast sem saber exatamente o que tá fazendo. É muito grande a quantidade de podcast que acabam no primeiro ano de vida, e pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, vocês só têm a crescer. Então por isso, parabéns mesmo. Eu fico muito feliz por um podcast de nicho como o de vocês estar chegando tão longe. Isso é um sinal grande de amadurecimento da mídia e dos produtores. Em segundo lugar, eu fico muito feliz que, segundo as palavras do próprio Renan, o Mundo Podcast tenha feito parte dessa caminhada do Na Trilha. Particularmente falando, é um prazer gigante contribuir com a mídia de informativa, fazendo com que as pessoas consigam tirar suas ideias de podcast do papel com menos dificuldade. Muito obrigado pelas palavras. Desejo muito mais anos de vida na trilha. Até mais. Até, e nós é que agradecemos pelas suas palavras, né? Cara, ele é o cara da podosfera, bicho. E aí, Lúcia, eu fiquei maluco com aquilo. Eu falei, caraca, como é que a gente vai fazer isso? O que eu vou fazer? Eu preciso aprender isso. E aí eu tava quase desistindo. Quase desistindo de fazer, porque olha, eu tava num ritmo frenético de trabalho, né, vida pessoal e etc. Eu não tinha tempo pra aprender uma nova forma de editar, e, né, e tava muito complicado pra mim. Os programas que as pessoas utilizavam, né, pra poder editar, não tinha conhecimento nenhum. E aí o que aconteceu? Eu assisti um único vídeo do Léo Lopes, lá da Radiofobia, e nesse vídeo dele, ele usava um programa para poder editar o áudio, que era o Sony Vegas. E adivinha você, é o mesmo programa que eu utilizava para poder editar os meus vídeos. Na hora que ele mandou ali aquela telinha ali, foi coisa assim de segundos. Na hora que eu vi o que ele estava fazendo, eu saquei tudo na hora. É como se... Eu até mandei um áudio para ele também no especial do Dia do Podcast de 2015, né, falando disso. E eu usei a seguinte analogia, né, que é como se eu tivesse tomado a pílula da Matrix naquele momento, né? O mundo se abriu de uma maneira espantosa pra mim. Como eu entendi que ele tava sem feito, eu comecei a me movimentar. Falei, agora esse trem vai sair. Agora esse trem vai dar certo. O Léo Lopes também mandou um recado pra gente. Saudações, querido ouvinte do Na Trilha. Eu peço licença para invadir o seu podcast. Aqui quem fala é Léo Lopes, da Radiofobia Podcast Multimídia. Eu não poderia ficar de fora desse episódio especial de um ano do podcast. Quero mandar o meu abraço caloroso pro Renan, pra Lúcia, pra toda a galera que participou do Na Trilha durante esse primeiro ano no ar. E eu quero manifestar aqui o meu agradecimento ao Renan. Eu fiquei muito surpreso quando ele me mandou um e-mail dizendo da influência que, de alguma maneira, o meu trabalho teve na existência do podcast Na Trilha, das dificuldades que ele tinha com relação a ferramentas, a softwares e tal, e que descobriu nos meus cursos, no meu podcast, né, no Alotênica, no meu livro, uma orientação para tirar as suas ideias do papel, para utilizar um aplicativo que ele já usava para vídeo, que é o Sony Vegas, não sabia que poderia usar para áudio também, e nisso resolveu então botar a mão na massa e fazer esse podcast tão bacana que está aí já completando o seu primeiro aniversário. É muito gratificante para mim, eu que trabalho aqui no meu cantinho, fechado aqui no meu estúdio, editando, produzindo os meus podcasts, os podcasts dos clientes da minha empresa, saber que de alguma maneira a gente pode contribuir concretamente para que um podcast nasça, cresça e se desenvolva com tanta saúde, com tanta desenvoltura como o Na Trilha, e que acima de tudo escolha uma temática bacana, né? Relevante, diferente do que tem por aí. O Na Trilha tem uma proposta muito legal, levantar essa questão toda da trilha, da caminhada, do montanhismo. Eu ouvi recentemente o podcast sobre parkour, foi muito bacana, então eu não poderia deixar de pedir essa licença, esses minutinhos para invadir aqui, e não só para agradecer a você aí, ouvinte do Na Trilha, por acompanhar o Renan e a Lúcia nessa caminhada durante esse primeiro ano, mas para agradecer principalmente ao próprio Renan, à própria Lúcia e a todos que participaram do programa durante esse primeiro ano, pelo esforço, dar parabéns por esse primeiro aniversário e desejar que esse seja o primeiro de muitos e muitos anos podcastais. Contem sempre comigo no que eu puder, estou aqui à disposição de vocês, um abraço na boca e muito sucesso ao Na Trilha. Até mais! Como assim um abraço na boca? Ah, não entendi. É a mínima ideia. Um abraço na boca, um abraço na boca. É um beijo, né? Não? Aí você pede a ele. Poxa, sabe o que eu acho legal, Renan, nessa história, nessas histórias todas, nesses áudios todos que estão sendo apresentados aí? Não tem uma competitividade, né? As pessoas são todas iguais. Não importa se o cara tem 10 anos de podcast, que tá no topo do topo, se o cara que trabalha com edição e de altos programas aí, né, que estão há tanto tempo na... Eu acho que é isso que diferencia o podcast de qualquer outra mídia, cara. Essa proximidade que gera entre o ouvinte e o produto, e o gerador de conteúdo. Não tem estrelismo, né? Tem essa coisa de estrelismo. Talvez um pouquinho. O que a gente vivencia hoje não é isso. Não tem espaço pra estrelismo. Só as suas estrelas lá no iTunes, né? Mas assim, o Léo Lopes, como ele mesmo falou, ele não poderia ficar de fora dessa comemoração. Não só ele, como tantos outros, né, que já participaram aqui com textos. O cara entender, o cara ver como ele foi fundamental nesse processo, sabe? Eu vi os vídeos dele, vi o curso, né? E faz toda a diferença você procurar na fonte da galera que sabe. E aí o que aconteceu? Tiramos a ideia do papel. Oh, e aí? Primeiro ela foi pro papel, né? Não, já tava no papel. Foi bom, né? Vamos tirar a ideia do papel. O que nós vamos fazer agora? Caraca. E planeja, vamos ver o que a gente faz. Não tem nada pra fazer, não tem nada pra falar. Quer saber, ô Lúcia, não sei se você lembra, né? Lúcia, vamos gravar qualquer coisa. Vamos pegar uma cobaia? Né? É. Vamos chamar um camarada pra trabalhar, pra entrar nessa roubada com isso. A gente, né? E aí, o que eu fiz? Irmão Hermes participa com a gente aqui, liguei pra ele, falei, cara, o que você acha assim, assado? Eu já tinha obrigado ele a escutar no Redcast pro carro comigo também. Ele falou, tá, topo, vamos gravar. Não tinha pauta, não tinha roteiro, nós resolvemos falar de um assunto que a gente achou que era interessante, saímos dele totalmente, né, nem lembro, a gente ia falar sobre segurança, sobre cuidados que as pessoas precisavam ter na montanha e tal, e o programa acabou virando o Sem Noção, que foi o episódio piloto, e que a gente tinha nenhuma intimidade com a mídia. E ficamos cheios de dedos pra poder publicar, né? Até que, publica esse trem, vamos ver o que vai dar, né? Um puxão de orelha que a Carol me deu, né? Que ela falou assim, olha, você vai ficar editando isso aí até quando, né? Que eu fiquei 3 meses sempre retocando. E se hoje você for lá atrás e ouvir isso aí, cara... Ai, ai. É. Era na era das cavernas, não era? É, mas a evolução ela faz parte. Você que de repente tem a ideia de criar o seu podcast, faz, cara. Faz, tira do papel, bota lá, faz. A evolução vem com o tempo, né? E eu tenho certeza que esse programa de hoje, ele vai ser pior que o especial de 2 anos na trilha. Então, a gente espera que seja mesmo. Se espelhe no podcast que você acha interessante, que você curte ouvir. E não fica querendo copiar. Se espelhe somente e seja você. É, exato. Quando eu falo pior, é porque eu espero que o do ano que vem seja melhor que esse. Não que esse seja ruim, tá, galera? Será que eu vou te aguentar? Mais um ano? Vocês acham? Eu acho que aguento. Ah... Qualquer coisa, eu passo no RH. Bom, é. E aí, Lúcia, o que foi que aconteceu? Ele mandou também um áudiozinho pra gente. Olá a todos. Sobre o programa Na Trilha, né, que tá aí fazendo aniversário, foi junto com a Lúcia que eu recebi o convite para participar do programa piloto. Que a coisa de acabou sendo séria. Eu tomei um susto. E foi um prazer enorme poder fazer parte, né, desse pontapé inicial. Renan, Lúcia, muito obrigado. Se precisar de mim, eu tô aqui. Parabéns. Parabéns a todos, ao programa. E que seja, não seja o primeiro, mas sim vários outros aniversários. Para que eu possa também escutar os podcasts de vocês. Um forte abraço, tá? Sucesso. Pois é, Hermes, que legal. Você foi muito destemido, né? Participar aqui com a gente, do piloto, que foi, assim, divertidíssimo, como todos os programas são até hoje, né? Continuaremos contando contigo, Hermes. Você é peça-chave aqui, o nosso coringa aqui no Na Trilha, que a gente espera estar sempre contando aqui. O Hermes foi o cara que topou esse desafio aí de participar com a gente do episódio piloto. Comecei a trabalhar, comecei a editar, comecei a ver o que a gente podia fazer. Com o programa gravado, a gente precisava de uma logomarca. Conversei com uma amiga minha e tal, não sei se vai ser bom pra ela citar o nome dela. Ela fez um mapa do Brasil, né, tipo da época das capitanias dos portos, um desenho de uma bússola no meio, em algum canto nesse desenho. Aí o Renan me mandou essa ideia e eu falei assim, a minha ideia era outra, era a ideia que eu tinha daquele primeiro programa que a gente tinha reunido com aquela primeira turma, a ideia de fazer. Inclusive o programa tinha outro nome. O nome do programa era praticamente o nome de um site, né? E eu ficava matutando aquilo, falei, cara, não dá pra usar o mesmo nome, não dá pra usar o mesmo nome. Aí eu pensando, falei, cara, o que pode ser feito? E eu pensei, Na Trilha, surgiu, né? E aí eu compartilhei contigo, você lembra que você não gostou logo de cara, né? É porque eu tava na ideia fixa daquele outro nome, né? Mas aí a gente fomos conversando e... chegamos ao nome. É, você me passou o desenho, né? Aí eu falei, pô, gostei dessa bússola. Peguei lá o meu colega do trabalho, o Fernando Salgado. Falei assim, Fernando, eu tô com essa ideia assim, olha, é isso aqui. Essa bússola aqui eu queria assim, assim, assado. Faz aí alguns modelinhos pra mim. Ah, beleza, Lúcia, eu faço. No dia seguinte me apresenta lá algumas opções. Passei pro Renan. Renan curtiu a ideia, a gente melhorou a questão de cor, né, Renan? Mandamos bala, né? Eu acho que ele fez uns 10 desenhos para poder chegar no que a gente queria, né? É isso aí. Aí, como se não bastasse, né? Aí a coisa ainda melhorou, mas um pouco depois, né? E aí, beleza, já com a logo na mão, já com a ideia pronta, já editada, já tudo feito. O que nós vamos fazer? Caraca, como é que a gente vai publicar isso, Lúcia? Eu não tinha a menor ideia como é que funcionava. O tal do feed, né? O tal de clicar no iPhone. A gente não sabia fazer nada disso. Né? Principalmente a gente precisava de um lugar para hospedar. Um site também para Na Trilha, né? Aí, poxa, eu sou escalador, você é escalador, o Hermes é escalador também. Vamos conversar com um camarada que tem um site aí de escalada, né? Quem foi o camarada? Luciano Fernandes. Simplesmente o dono lá do portal Blog de Escalada, o que para os escaladores representa um dos maiores portais de informativo, né? Portais informativos de escalada. E aí eu expliquei para ele a ideia, como é que era e tal, ele curtiu pra caramba e foi altamente solícito, né? Ele fala disso um pouquinho aqui, quer ver só? Música. Alô, ouvintes do Na Trilha, aqui é o Luciano Fernandes, o editor de conteúdo da revista Blog de Escalada. Eu sou apreciador de podcast, escuto mais ou menos 20 podcasts todas as semanas, e na época eu sentia muita falta de um programa, de um podcast feito com pessoa que era outdoor de verdade, que respeitasse a temática, assim como a inteligência das pessoas que escutavam o podcast, o que não era feito no Brasil até então. E eu odeio escutar podcast de pessoa que tá deslumbrada pelo esporte, etc e tal, e nem coloca o pé descalço no chão. É uma pessoa que não tem nada a ver com esporte outdoor, ou que não entende, acha que é coisa de louco, ou que só quem faz alguma coisa extraordinária que merece destaque. Foi então que o Renan me procurou. Eu achei a ideia fantástica, porque eu já tinha feito um podcast, mas o trabalho que tinha para editar me assustou, porque já editar o conteúdo do site é uma coisa e ter que gastar o dobro disso para editar é um trabalho que é desumano. E aí eu propus para ele abrir um espaço no site, até que ele se organizasse em termos de agenda, de conseguir o domínio próprio e conseguisse bancar os gastos que existe para você ter um site. Acredito que a ideia era muito boa, a proposta que ele me fez, e eu fiz questão de publicar no site, porque a revista Blog de Escalada hoje é o veículo outdoor mais visitado do Brasil e um dos mais visitados da América do Sul. E era um impulso ideal para uma ideia excelente, que foi a que o Renan e a Lúcia tiveram. Se é para deixar alguma mensagem para todos os ouvintes do Na Trilha, que todos atuem como evangelizadores do Na Trilha, mostrando para todo mundo, para amigo, para família, para namorado, para pessoa que tá do lado do ônibus. E se não gostar do podcast, pelo menos mostra também para os inimigos, para poder alavancar bastante a audiência. E que todos vocês que estão escutando isso queixam de e-mails a caixa postal do Renan e da Lúcia, para que eles passem bastante tempo vendo como eles são queridos e que o podcast tem uma longevidade absurda. E queria aproveitar para dar uns parabéns para o Renan, para a Lúcia também, que são duas pessoas que carregam o mundo nas costas fazendo um podcast, que é um trabalho gigantesco e só quem fez sabe. Parabéns a todos os outros envolvidos que estão por trás e que ajudam, e que fazem com que o conteúdo outdoor esteja cada vez mais ampliado. Um abraço a todos, tchau. Nossa, muito legal, né? Tá vendo só? E ele falou um ponto interessante aí. Dá um trabalho danado, né? Dá um trabalho danado, mas esse aí abriu as portas pra gente, não foi? E foi um alavancador de portas mesmo. E pra gente foi um baque danado sair de uma audiência que a gente tinha lá no Blog Escalada pra ir pro nosso site. Como ele falou, né? Ele preparou o caminho pra gente, mas quando a gente cortou o cordão umbilical, ele foi, e agora? Uhum. A gente tá por nossa conta. Blog de Escalada é um blog bem legal. Eu sempre tô acessando o Blog de Escalada, vendo as reportagens, tem matérias incríveis, boas demais. O Luciano Fernandes, ele citou um ponto interessante aí, cara, que cada ouvinte, ele é um evangelizador, né, com relação ao público do Na Trilha. Porque você que fala isso, esse negócio de, mostra pro amigo e mostra pro inimigo também. É isso aí, mostra pro inimigo pois também. Pois é, nós andamos um pouquinho pra chegar na Paola e a Marcela da Saga Criativa, que de cara achou a ideia do podcast Na Trilha fantástica e ajudou a gente bastante, né? Forneceram um espaço pra gente também, né? Servidor de hospedagem e tal. Tá lá até hoje, inclusive, né? Sim. E elas foram bem profissionais no trato com a gente e, inclusive, fizeram sugestão de alteração da nossa logomarca para o formato que é hoje. Uhum. Então fica o nosso agradecimento aí também pra Paola e pra Marcela lá da Saga Criativa. Fizemos a gravação, lançamos o programa lá no Blog de Escalada. E que dia que foi esse lançamento? Lá no Blog de Escalada? Já é pra eu contar? Já, conta, ué. Poxa, não tem um segundo. Não tem assim um mistériozinho, um tchan mais? Não tem nada? Não. Vamos matar essa charada logo. Então, nós perguntamos pros nossos ouvintes que dia que o programa Na Trilha foi lançado. Ninguém acertou. Pois é, foi no dia 22 de setembro de 2015. Exatamente. Que coincidentemente, o Wesley Zop deixou um easter egg no programa de sobre cozinha mateira, culinária mateira. É o dia da banana. Adoro banana, gente. E de lá pra cá, Lúcia, nós fomos alcançando o nosso espaço, a gente continuou a nossa trajetória gravando, tentando conseguir convidados, tentando conseguir audiência, né, pra poder, de fato, seguir o objetivo do Na Trilha, que é apresentar um esporte que não é tão popular pra quem não conhece. E a gente tem conseguido, né? Eu lembro que eu ficava feliz quando eu batia 10 downloads durante a semana, né? Você lembra? Eu ficava eufórico. Lembro, nossa. Tem gente ouvindo, tem gente ouvindo. Tem gente comentando. Quando eu recebi o comentário, o primeiro comentário de uma pessoa que não era família, que não era amigo, que não era conhecido nem meu nem seu, aquilo ali pra mim foi uma vitória tremenda, porque a gente tava começando a alcançar voo, né? A gente tava começando a chegar num ponto que o Na Trilha estava desenvolvendo mesmo. Porque por mais que a gente acreditasse no nosso projeto, na nossa ideia e na nossa paixão pelo podcast, a gente precisava ver isso refletido em resultado, que era justamente os ouvintes, os comentários e isso. Pasmem, no início era pouquinho download mesmo, a gente tinha no máximo 30 downloads mensais. Era pouquíssimo, mas eu tava feliz, porque o nosso programa era totalmente... Era não, é ainda, né? É totalmente independente, né? A gente fazia por gosto, por paixão, fazemos ainda, e tinha gente ouvindo a gente, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente estava alcançando. Quando eu estava lá pelo episódio 3 e 4, eu tinha uma dificuldade enorme ainda para editar, eu tinha uma dificuldade muito alta em nivelar áudio, nivelar, fazer a separação de faixas, né, fazer o background, né, que aí já são alguns termos de edição mesmo. E aí eu entrei num grupo de Telegram, né, com vários podcasts, com vários ouvintes, e ali eu comecei a desenvolver algumas amizades, né, e algumas pessoas foram me ajudando, me dando toques, né, de como melhorar a minha edição ou o que pode ser feito para melhorar a minha edição. E uma dessas pessoas foi o Sr. A, o Alexandre Gomes. E ele começou a me sugerir algumas coisas, e eu comecei a entender e ter uma proximidade, e gerou uma amizade. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Sr. A, e hoje com uma missão aqui um tanto quanto especial. Eu recebi um convite do Renan, junto com a co-host dele, a Lúcia Conrado, de falar um pouco sobre o Na Trilha. Quando a gente começou com os grupos no Telegram, os grupos de podcasters no Telegram, eu conheci uma série de novos podcasts, alguns me chamaram muita atenção, e o Na Trilha foi um deles, que me chamou muito a atenção. Não só pelo formato, mas como pelo empenho, pela dedicação e pela humildade dos produtores, principalmente na figura do Renan. Eu sempre tive por mim que não gosto muito de dar feedback, quem me acompanha na podosfera sabe, raramente eu mando um e-mail, principalmente com crítica, pelo seguinte: como a gente produz, é muito comum você uma crítica sua ser mal vista, porque assim como a gente observa os erros no podcast alheio, a gente erra muito, tá muito sujeito a erro. Mas com o pessoal do Na Trilha e com o Renan, eu sempre tive a liberdade de chamar, de conversar, de apontar algumas falhas, não como suprassumo do assunto, mas como um, eu vou dizer assim, como um carinho especial que eu tive pelo projeto. Porque eu tô um pouco saturado e um pouco cansado do famoso podcast de cultura pop. Você vê um podcast novo nascendo e quando você vai ouvir é mais uma vez: cultura pop, quadrinho, série, cinema. Série, cinema, quadrinho, cultura pop, quadrinho, cinema. Série. A gente precisa sair dessa mesmice. Tem podcasts que surgem aí novos, fugindo desse aí, mas ainda é muito raro, e a demanda que se apresenta de podcast desse nicho é muito alta. Quando eu conheci o Na Trilha, que tratava de esportes outdoor, coisa que eu admiro muito, infelizmente pratico pouco, foi um, digamos assim, amor à primeira vista. Cheguei a sugerir pautas pro Renan, cheguei a buscar pessoas para colocar em contato, porque não porque ele precisa da minha ajuda, mas porque foi um produto que eu gostei, foi um podcast que eu gostei, eu gosto do formato, gosto dos assuntos que ele aborda, É aquele negócio, cara, você ouvindo esse tipo de podcast, assim como quem gosta dos podcasts de cultura pop ouve e se sente tentado a ler um quadrinho, a ver uma série, assistir um filme, eu ouço na trilha, eu fico na pilha de fazer um esporte outdoor, eu fico na pilha de escalar, deve ser muito louco poder escalar, deve ser muito bacana poder ir lá na Pico da Bandeira, e eu tenho esse desejo. Infelizmente é um pouco mais difícil pra mim, mas quem sabe um dia, né? E quero agora aqui deixar os meus parabéns pelo um ano de podcast, parabéns pro Renan, parabéns pra Lúcia, sigam firmes nessa caminhada, não se abatam, fazer podcast no Brasil não é fácil, você faz um podcast, principalmente quem faz podcast diferenciado, fora dessa temática que a gente tava falando aí, encontra muito preconceito, não se atentem a números de downloads, vocês fazem um produto de qualidade, vocês têm um público fiel, e é isso aí, sigam firmes, não desanimem, estão de parabéns pelo trabalho até hoje desenvolvido, eu gosto muito do trabalho de vocês, gosto muito dos dois, acho que a parceria deu certo, fico os parabéns aqui do Senhor A, sucesso e saúde. É gratificante ouvir esse tipo de comentário, o né? O nosso ouvinte, se ele tiver a paciência, eu acredito que o Samir Cell deve ter percebido isso, mas do episódio 4, que é o do Homem Livre, pro episódio 5 de Canoa Oceânica, foi quando eu comecei a praticar a questão de edição, os toques que o pessoal foi me dando, né? E um deles que mais me incentivou foi o Senhor A também, das dicas que eu peguei com tantos outros podcasters e editores, inclusive, né? O Senhor A foi quem estava mais próximo ali. Então hoje eu tenho ele como um amigo, sabe, Lúcio? De quem eu posso contar com ele sempre que precisar. E até hoje mesmo. Mas aí também, o que aconteceu, Lúcio? O que aconteceu? A gente foi conhecendo tanta gente, tanto podcast bacana, né? Não tem como deixar eles de fora dessa comemoração. Quem, por exemplo? Eu vou soltar vários de vez aí. Todo mundo ali merece, quis mandar a sua mensagem ali e eu achei justo mandar para essa participação também. Que passa, galera do Na Trilha, ou na estrada, como dizem por aí, fã. Cara, filha, olha, esses caras estão fazendo um ano, Estevão, dá pra acreditar? Um ano na estrada, cara, dá pra chegar daqui até o Japão a pé. Um ano caminhando, haja, hein, mano, haja perna, haja bike, canoa, montanha, haja tudo que eles falam aí. É, cara, e o perigoso é quando você tá no cume, né, porque, meu, o maior perigoso é quando o barro no cume escorre, por aí vai, como disseram no episódio deles lá, né. Não, isso aí. Cara, essas e outras frases maravilhosas, como a famosa peteca da Lúcia também, não é, mano? É, o Na Trilha tem muita pérola também. Não é um podcast de humor, mas consegue trazer informação com humor ali. Os caras são bons. Pô, mano, quem diria eu, gordo de tudo, acompanhando alguma coisa que falasse de esporte, ainda mais esporte outdoor, mano. Sair de casa e praticar esporte. Duas coisas que eu não faço, mano. Pois é. Mas, cara, é um trabalho excelente que o Renan e a Lúcia aí fazem, cara. Há um ano aí a gente se conheceu lá no grupinho do Telegram, a amizade vem perdurando aí. Acho que é uma das parcerias mais top aí que a gente tem, né, não? Mais duradoura também. Pô, e não podia deixar, né, de mandar o nosso parabéns aqui, no nosso nome, em nome de toda a galera do Los Ticos, toda a nação ticana que acompanha aí vocês também, mano. Parabéns por esse um ano e que continuem aí, ó, descomplicando o que parece complicado e trazendo sempre um esporte diferente, alguma informação de uma forma descontraída, fazendo com que todo mundo aí interesse em fazer esporte, mas eu ainda não comecei a fazer, falha minha. Isso aí, parabéns e continue aí na trilha do sucesso, como sempre. Aquele beijo no olho pro meu caso, o Redan, e pra Lúcia, que eu deixo aí só pra tomar conta do meu garoto. Isso aí, parabéns e muito sucesso e muitos anos aí na trilha, continuem firme. Boa, até mais, galera, partiu! Caio e o Bruno Aldi lá do Los Ticos. São dois amigões lá. Gente, boa mesmo. Boa e divertida. Agora, uma outra coisa legal, Renan. A gente, ninguém se conhece pessoalmente, né? Dessa turma toda. Tem um camarada que eu conheço pessoalmente. Fala, Renan. Aqui é o Samir do TourCast. E eu só tenho a dizer feliz aniversário aí pelo primeiro ano do Na Trilha. Cara, eu não tenho palavras para dizer quanto legal são as informações que vocês passam, tanto você quanto a Lúcia, para realmente descomplicar aquilo que parece complicado quando a gente fala de trilhas e do mundo outdoor. Que muitas vezes a gente olha pela televisão, ele parece às vezes intocável, intangível, para quem não tem a oportunidade de ter as informações, de poder praticar. Tenho absoluta certeza também que é um podcast que inspira as pessoas a saírem de casa e a buscar o seu lugar no sol ou na sombra, mas com certeza vão buscar o seu lugar no momento outdoor. Eu particularmente tenho um carinho mais especial ainda porque através do Na Trilha pude conhecer vocês aí diretamente no Espírito Santo, pude conhecer uma série de belezas do estado e inspira com certeza a buscar o mesmo conhecimento, os mesmos esportes em outras localidades. Deixo o meu parabéns e que muito mais podcasts do Na Trilha possam ser distribuídos com esse conteúdo fantástico que vocês têm feito. Parabéns e um abraço. Valeu, Samir. Valeu mesmo, Samir. Já participou direto com a gente aqui, então merece, tem o seu lugarzinho nosso Na Trilha, que volte sempre que puder e quiser, Samir. Você é muito bem-vindo com a gente aqui. Caraca, deixa eu ver aqui, aniversário do Na Trilha, brother. Peraí, o que que eu vou falar pro Renan e pra Lúcia, hein? O que que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu acho. Tem que ser sério, né? Que, pô, Na Trilha é um podcast direito. Olha o Kibe! Não. Tira essa música, tá boa demais. Isso aqui não condiz comigo, não. Agora sim, agora estamos no nível aqui, Diogo Bob, pelo Diogo Bob. Fala, Renan, fala, Lúcia, tô aqui. É um enorme prazer aqui mandar essa mensagem pra vocês. Um feliz aniversário aí pro Na Trilha, esse momento tão especial, né? Um ano de Na Trilha, muito maneiro, cara. Fico muito feliz aqui que eu conheci vocês. Conheci o podcast de vocês, né, cara? Que, pô, eu sempre falei pro Renan, não é novidade, né? Eu vou falar aqui agora pros ouvintes, eu acho que isso aqui vai pro podcast, né? Bem fodendo! É, o Na Trilha, cara, é um diferencial do Na Trilha é a temática que ele se propõe e me atraiu desde cara. Eu conheci o Renan, conheci a Lúcia aí nos encontros da Podosfera e, poxa, é um podcast que fala de esporte outdoor, né, que de certa forma eu gosto de fazer, eu faço rapel, faço corrida, faço trilha. Babaca! Embora ele não me chame pra nada, só pra leitura de e-mails, mas eu faço isso tudo, então sempre me atraiu e, pô, o clima da gravação é muito legal, assim, você se sente em família mesmo, né, conversando sobre esporte, esclarecendo, sempre trazendo o pessoal pra desmistificar aquela dificuldade, aquele perigo que as pessoas têm no esporte aí um pouco mais fora do mainstream, né? Então eu só tenho que dizer, agradecer por vocês fazerem esse podcast aí, por me enriquecer de informação, que podcast é isso, né? Você ouvir, você ter cultura, você descobrir novos assuntos, descobrir, aumentar seu conhecimento, né? Poxa, isso aí o Na Trilha faz com uma qualidade absurda, cara, e eu só tenho a agradecer por vocês estarem aí, correndo com as dificuldades da vida, esse clima de família, com a Carol, com os filhos do Renan, com a Lúcia sempre aí, então meus parabéns, fica esse grande abraço aqui do Diogo Bob e a hashtag aí Diogo Bob no Na Trilha continua, né? Vamos ver quando é que eu apareço. Nunca serão. Grande abraço, parabéns Na Trilha. Galera do Raul. Diogo Bob é meu step oficial, não é, Renan? Tá concorrendo a vaga aí, a vaga tá disputada. Tem uma pessoa que mandou um áudiozinho pra gente aqui. Praticamente foi quem me permitiu tocar esse projeto de maneira mais forte, né? Eu mais intensidade, é isso? É isso aí. Eu acho que se não fosse essa pessoa, eu nem sei se o Natu ia sair do lugar, viu? Olá, eu sou a Carol, esposa do Renan. Vim aqui deixar meu recado por esse primeiro aninho do Na Trilha, que eu vi um embrião, um bebê e agora com um ano de idade. Eu vi o Na Trilha nascendo, assim, desde a ideia até a vontade deles de fazer funcionar. E a dificuldade, principalmente no início, de fazer com que esse projeto saísse do plano das ideias para efetivamente virar o podcast que é hoje. Eu sempre acompanho, ouço, já gravei algumas vezes com eles. Eu acho muito divertido, eu acho muito instrutivo e eu acho que os dois estão fazendo um belo trabalho. Faço votos que o Na Trilha tenha uma vida longa, Eu vejo a dificuldade e a dedicação que o Renan e a Lúcia têm, o profissionalismo com que eles tratam cada pauta, cada tema, cada convidado. Parece às vezes que é tudo uma grande sacanagem, é tudo uma grande brincadeira, mas eles são muito profissionais. Todos que passaram pelo Na Trilha, assim, que eu tenho a oportunidade de ver e ouvir aqui em casa quando o Renan está trabalhando. Sigam em frente, vocês estão no caminho certo. Vida longa, vocês vão crescer muito ainda. Eu acho muito legal que vocês tenham realmente feito, dado esse passo. Tô aqui para continuar dando apoio, para continuar dando força pro que vocês precisarem de mim ou quiserem contar comigo, do ladinho, gravando junto, enfim. O que precisar, eu vou tentar ser útil. Um beijo, um grande abraço. Aos ouvintes, parabéns também por estarem do lado ali do Na Trilha em todos os programas, no grupo do Telegram, no Facebook. Continuem dando essa força, esse apoio que os meninos merecem. É disso que eu tô falando, Lu. Você tem que ter uma mulher do lado pra poder me incentivar, senão eu não ando. Pois tá é, só. E olha, Carol, obrigada, porque você tem sido parceira. Porque assim, o Renan acaba tendo que dedicar muito tempo na edição. E a Carol tem que deixar ele lá quietinho. E ela tem que tomar conta das crianças, tomar conta de outras coisas. E deixar o Renan quieto, sossegado, para que a coisa funcione, para que a coisa saia com qualidade, né, Renan? É, ou seja, eu tô aqui me dedicando, mas quem tá se sacrificando é ela. É, né? Verdade. Então, assim, obrigada pelo seu comentário, pelo seu depoimento aqui. Mas a gente é quem agradece. O seu apoio é importante nesse sentido também. Uma coisa que eu percebi que foi comum em várias das mensagens que a gente recebeu, é o carinho que a gente acabou recebendo dessas pessoas, né? E que todos eles viram Na Trilha como algo diferente mesmo do que tem sido tão comum hoje na podosfera, que não tira o mérito de ninguém. Sim. Mas eu fico muito feliz de ter recebido tantos comentários de gente tão próxima, de gente tão distante, de gente que tá do meu lado. Eu espero de fato que a gente consiga manter esse projeto vivo, manter essa pegada aí, como você fala, né? E continue indo mais longe que a gente possa ir. Pois é, a ideia é essa, né, Renan? A gente, o nosso projeto é bem mais que isso, né? É, hoje a gente tem que driblar o nosso tempo para dar conta de algumas coisas, para botar o projeto funcionando. A gente andou tendo um hiato aí, e os ouvintes reclamaram e tudo mais. Se não fosse, a cobrança não teria saído, viu? Pois é. A pressão é grande, mas ela tem que acontecer mesmo. Os ouvintes estão certos, tem que cutucar a gente, falar, caramba, põe o programa no ar e pronto. Agora, uma outra coisa que engraçada que acontece na gravação do podcast, que é tudo muito divertido, né? Parece que a gente tá sentado na mesma mesa, bebendo uma cerveja, ou o que seja, comendo, beliscando alguma coisa, porque quando a gente convida, né, alguém pra gravar com a gente que não tem noção do que seja podcast, a pessoa fala assim, tá legal, vamos sentar quando pra poder gravar? Não, você na sua casa, eu na minha e o Renan na dele. Ah, é assim que vocês gravam? Ah, parece que vocês estão tudo sentados ali batendo papo. Não, e o pior, gente, Renan, o pior é eu, que eu ouço os podcasts normalmente quando eu tô indo pro trabalho e voltando, né? Aí eu ouço o nosso podcast também, óbvio. E aí, você falando no programa, Lúcia, e eu respondendo no carro. Sério isso? Nossa, Deus. A pessoa viaja na maionese. Essa aí, ouvinte, é parte da nossa história. É. Tiveram tantas outras coisas que aconteceram, tiveram tantos outros assuntos que rolaram nos bastidores. É. Mas isso aí é essa nossa história que a gente tá contando aqui. É uma forma de mostrar a você que nós somos pessoas comuns. Tão comuns, né, que a gente expõe isso nos nossos, no final das nossas gravações, né? É, a gente erra tanto ali, a gente se diverte, a gente brinca um com o outro, a gente sacaneia um ao outro. É bem verdade que eu sou mais sacaneada do que o Renan. Lógico, tá. Quem tem um poder de edição tem um poder nas mãos, né? Então, eu agradeço, Lúcia, eu acho que você foi a que mais sofreu nesse último ano aí na minha mão, né? De estar participando desse projeto que é o Na Trilha, mas eu já te digo também que sem você eu não teria chegado onde chegou, então eu sou muito grato a você também. E é você, ouvinte, que é a nossa razão de existir. É para você que a gente produz esse conteúdo, é para você que a gente pesquisa, é para você que a gente busca melhorar cada vez mais. E espero que essa história que você ouviu aqui, esses comentários, esses incentivos que a gente recebeu de tantos amigos, possa, quem sabe, incentivar você também a criar o seu podcast. E se você quiser criar, manda um contato para a gente, pesquisa, busca informação. Certo, Lúcio? E você, para quem vai os seus agradecimentos? Pois é, o meu agradecimento primeiramente vai para você mesmo, Renan. Porque nós somos uma dupla, uma parceria, nós temos uma parceria aqui. Nós não somos um casal, tá, minha gente? Já deu, ficou bem claro isso, já tem um ano que a gente vem falando isso, minha esposa, né? Falou agora. É, mas vai que a pessoa não entendeu, né? Mas enfim, brincadeira, gente. O Renan, assim, ele tem muito mais trabalho, porque essa questão da edição... Ele já tentou me ensinar, tá? Mas não dá. Não dá, eu não consigo. Não dá, você que não quer. Não. Quem quer, aprende. Ah, eu sei, não sei. Como eu falei, eu sou preguiçosa. Então, eu acho que é um pouco disso também. Então, Renan, eu tiro o chapéu. Você faz um excelente trabalho de edição. Eu fico de cara com as músicas que você coloca. Eu não tenho noção nenhuma disso. Esse programa, ele tá no nível que tá. Chegou nesse um ano também... por esse grande trabalho que você faz aqui, que proporciona esse programa incrível que é o Na Trilha para os nossos ouvintes. Além de a gente se divertir muito, fazer isso com muito prazer, com muita paixão, é melhor ainda quando outras pessoas compartilham desse momento que a gente proporciona. Você, Lúcia, você consegue me dizer o que mais te marcou até agora, nesse último ano? O que mais me marcou até agora? O que mais te marcou até agora? Olha... Eu já falei isso no meio do programa. O que mais me marcou nesse um ano é o programa sobre o Everest. Porque o Everest pra mim é um canto. Que é fanboy. Foram dois programas, na verdade, que eu gostei muito, muito, muito. Foi o Everest e o Projeto Homem Livre. Porque o Projeto Homem Livre, ele tem uma outra historinha por trás. Foi a primeira vez que a gente foi, primeira e única, né, por enquanto, que a gente foi ao Rio Mountain Festival. Inclusive, a gente gravou um especial sobre o Rio Mountain Festival, que é um festival voltado aos esportes outdoor. E que a gente conheceu um mundo um pouco diferente, esse mundo de pessoas acessíveis, de pessoas disponíveis a querer conhecer. A gente foi tratado como imprensa, né? A gente foi tratado como imprensa, a gente tinha crachá de imprensa, o meu tá guardadinho até hoje. Olha só, um abraço para o Alexandre Diniz. Alexandre Diniz abriu algumas portas pra gente, e é um agradecimento que eu tenho, e são dois pontos marcantes para mim nesse um ano de podcast. Pô, agora eu vou responder a pergunta que eu fiz. Uma coisa que me marcou até hoje foi quando eu estava em um local e veio uma pessoa conversar comigo, cheia de intimidade. Uhum. Eu achei aquilo muito estranho. Eu não conheço essa pessoa, como é que pode isso? Eu não estou reconhecendo, não estou lembrando de onde que eu conheço essa pessoa. Você falou, Renan, essa pessoa é ouvinte do Na Trilha. Aí eu, você lembra disso? Lembro, você acabou de me lembrando de outra história. Aí eu fiquei assim, caraca, como é que pode isso, né? Aquilo foi algo marcante pra mim. Eu acho que esse distanciamento, essa aproximação que o ouvinte tem com a pessoa que tá produzindo é muito gostosa, sabe? E eu senti isso, falei, poxa, a pessoa já conhece o meu trabalho, já conhece aquilo que a gente faz e tá aqui... conversando como se eu fosse amigo dela. E eu sou mesmo, né? Não, a gente acaba sendo mesmo. Aí você acabou de me lembrar de uma outra história. Tava eu lá na Ilha do Boi, que eu faço treino lá toda terça e quinta à noite, na pedra escalando, né? E aí tava tendo uma comemoração também lá na Ilha do Boi. E aí alguém chegou perto e falou assim, eu conheço essa voz. Falando, eu tava conversando com o meu grupo e tal. Você é a Lúcia do Na Trilha? Aí eu falei, sou. Aí você é a... eu sou a Stephanie do Mochilando com Elas. Que legal, né? Renan, o que foi mais difícil pra você durante esse um ano de programa? O que foi mais difícil pra mim? Em qualquer sentido que você queira, que você acha que se encaixe essa pergunta. Então, lá no início, lá o Mauro falou, né, de uma escorregada que a gente deu. e com relação à periodicidade, e foi um período que eu não tinha tempo mesmo para poder gravar, não tinha tempo para poder editar, e aquilo ali, o mais difícil para mim foi visualizar que o programa poderia acabar. Aquilo ali foi muito difícil para mim. Eu não tava. Eu sou muito apaixonado por esse projeto, sou muito apaixonado por esse programa. Ver algo que a gente tem carinho para criar e de repente se perder, aquilo ali me deixou meio que desesperado, né? Eu acho que tanto eu quanto você, a gente tem um preciosismo muito forte com esse programa, e ver uma faísca de que algo poderia dar errado realmente foi muito difícil para mim. Então, a gente escorregar na periodicidade ali, ficar aquele tempão, quase me matou. E você? Você sabe o que, que hoje é o mais difícil para mim, até hoje? Isso, eu falo do programa, que tem um foco de que não tem fronteiras, né, vamos dizer assim, por causa dessas questões da internet, as redes sociais e tudo mais. O que é mais difícil para mim é estar ligada na tecnologia, nessas tecnologias todas, tá? Assim, dar o feedback, dar o retorno, acompanhar essas tecnologias. Pra mim é o mais difícil. A galera do Telegram manda um abraço, né? É, eu sei. Eu tô me catequizando, tá? Eu vou chegar num nível de excelência, mas ainda não tô nesse nível de excelência. Esse aí foi o nosso especial de aniversário do Na Trilha. Eu espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Peço desculpa por não tratarmos hoje de nenhum outro esporte que precisasse ser descomplicado, mas é uma pauta que está bem dentro do que a gente queria, que era mostrar para você como que é o nosso bastidor, como que funcionou o nosso programa e quem fez ele acontecer. É, e assim, esse programa, ele é mais do que um programa de aniversário, né? Ele é um programa de ideias, né? Quem sabe, né? A gente está disseminando aí uma sementinha, uma ideia de você, de repente, fazer um podcast. Conta aí com a gente para pedir alguma opinião, querer algum comentário sobre a sua ideia. E tantos outros, esses convidados todos que falaram aí nos áudios, também são pessoas super acessíveis, como a gente falou. Ninguém tem estrelismo, tá? E se o programa de hoje, assim, ficou muito diferente daquilo que você gostaria de ouvir, que você talvez quisesse ouvir mais um programa sobre o esporte, fica à vontade, coloca lá no comentário o que você achou, no Facebook, no site. Pra qual e-mail que ela manda isso? Ah, e-mail é fácil. natrilhapc@gmail.com. Isso aí. Manda o seu e-mail pra gente, entra em contato, diz pra gente o que você achou desse episódio. É muito, mas é muito importante que você continue conectado com a gente, participando com a gente. A Lúcia não participa lá, mas ela falou que é preguiçosa, né? Mas ela vai entrar no eixo aí rapidinho, né, Lúcia? Eu vou entrar no trilho do trem. No trilho! Olha só! Outra! Eu gosto de contar piadinha. Qualquer dia desse, eu vou no final de um programa, eu vou contar uma piadinha. Vocês não vão gostar, eu tenho certeza. Não, mas é a piadinha tipo assim, sem noção, sem graça, sabe? Só eu acho graça. E ó, é o seguinte, Lúcia. Ah. Novidade aí, você nem tá sabendo. Você falou que você tá cansada, que você não consegue acompanhar e tal. E eu quero aí abrir mais uma vaga aí pra gente que queira contribuir com a trilha. Eu acho que... Gente pra tá junto pra gente, velho, pra tá ajudando. Eu tô cansado também, cara. Tá, então tem que mandar o currículo, né, Renan? Tem que saber editar, tem que saber cozinhar. Olha só, vai ser o seguinte. Vamos assumir que eu sou um host e você é um co-host? Ou você é a host e eu sou o co-host? Co-host? Que nome engraçado é esse? Co-host? Co-host. Não, entendi. Não, eu entendi, mas eu achei que dá pra fazer. Vamos fazer o seguinte, estou lançando aí a vaga do Na Trilha para mais um host do programa. E vai ser o seguinte, não é pra substituir ninguém. Eu sou o host do programa, a Lúcia é a co-host e nós precisamos de um co-host. E vai ser o segundo co-host. Se você acha que você se enquadra aí dentro dos padrões que o Na Trilha tem, Mande seu currículo pra gente aí, que a gente tá precisando de ajuda. Então, ouvinte, é isso aí. Obrigado mais uma vez por sua participação, por sua paciência, por sua participação, alegria e movimentação na podosfera. Tchau! What you when you say, what you are when you blame everyone, you broken king. What you change the frame, or what you when you take your aim at the sun of everything. Ele não vai ter feedbacks de programas anteriores, porque... Tem um ruído aí no fundo, tá? Uma coisa ralando. Na minha barba. You can't choose what you would take. Why you gotta break and make it feel so hard? Dúvidas sobre o podcast? Qual é, onde é que você acha que vai cair, Luz? Vai cair no Léo Lopes, né? Não. Não? Ah, é o Thiago meu, confundi você, as pessoas. Então você manda lá no... Eu vou mandar de novo pra você, você fala lá. Uhum. Então, isso aí eu pesquisei vários lugares, né? eu só joguei assim. Dúvidas sobre podcast, onde você acha que pode ficar aí? Ah, com certeza no mundo do podcast. É, pois é. Do nosso amigo? Thiago mesmo. Ó, até rimou, né? Renan, essa parceria. Não, peraí, deixa dar sua vez de se agradecer. Tá bom. Faltava algum amadurecimento, né, das pessoas envolvidas pra... Quer mandar assim mesmo? Eu quero refazer a frase. Não, eu refaço. É. Ah. É, eu acho que faltou um pouco de amadurecimento. Ah, não consigo falar essa palavra. faltou um pouco de. Maturidade. Maturidade para aquele. Não, repete a frase, vai lá.